A, B, C, D, E, F, G, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, C com cedilha, A, O, contil, A, E, I, O, U, com acento agudo, A, com acento grave, A, E, O, com acento circunflexo.